Que tal mais uma pra acabar com os governantes vagabundos? Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. O poeta urbano e o mago DJ U foram lá. Com diplomacia eles foram conversar. A imprensa conferia o grande fato, enquanto o poeta desmascarava o plenário. Pegou o microfone com firmeza e fé, exigiu com respeito que o povo quer. Mas a cambada tava gargalhada. Enfurecido DJ U rasgou o scratch. O poeta aproveitou o embalo e cantou o nosso rap. Vamos atacar, não vamos recuar. Se assustaram enquanto o poeta tava no diálogo. Dialogou, não deu, mandou nosso recado. Vamos atacar, se preparem, otários. Câmbio negro veio da CEI, entrou de repente. Tá ligado, véi, o papo é diferente. E a imprensa fez a cobertura, Brasil inteligente. Praça, São Pedro, coração do movimento. Hip hop de verdade se juntou e a rebelião começou. Não vamos recuar, entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar, entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. E quem se conscientizou, entrou nessa guerra. Gente de atitude, o povo da favela. O caminho era Brasília, o povo era as trevas. Nosso plano era bem feito, começaram a rezar. A rebelião passava, o povo se juntava. Ice T mandou o fax que dizia: a polícia tentava impedir com tropas de choque quando viu nossa defesa. Pavilhão 9. Recuaram bonitinho, foram pegar as ondas. Chegou a notícia de que as forças armadas estariam prontas. Mas não intimidava, o poder maior é da nossa bomba. E o governo já tava em desespero quando a voz racional falou sem dó pra aquele chiqueiro. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Quando Brasília parou, o país parou também. Governo armado, cobertura ao vivo, forças do além. De um lado, filha da puta, todo povo brasileiro. Toneladas de armamento esperando o dia. Sangrento movimento, hip hop é guerrilha, o mais forte criminal. DMN, Alebe, Gogue. Quem consegue escapar das quatro atacou sorte. Consciência humana combatia a lavagem cerebral. E os canários foram operados pela cirurgia moral. Produções armadas que detonam nosso box. Peritonou o ataque, Marlen Jane, Megavox. Guardiões das trevas, loucos pra matar. Não aguentavam mais, de tanto esperar. Os milhões de guerreiros abriram um corredor enorme. Era eu, Raga Luke, pronto para a morte. Dirigindo Scania bomba, saia dessa sombra. 180, 80, por hora, por hora. O Raga, o Raga, freou, freou. Scania blindada, carroceria armada. O presidente foi esperto, mandou cessar fogo. Ele viu que não pode, não pode contra o povo. Atrás da Scania, um gigantesco trio elétrico. Os militares se rebelaram, entraram no movimento certo. Tiveram atitude, fizeram o correto. A flaquilha, Mike Zay, a resistência, renegados. Encaixaram o trio e mandaram nosso recado. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. Vamos atacar, não vamos recuar. Entramos nessa guerra pra morrer e pra matar. A ideia era uma quarentena. No segundo dia os otários pediram clemência. Pregos se juntavam e cantavam por dinheiro. Nós que amamos o hip hop, somos verdadeiros. Cantamos rap a favor da revolução. Precisamos ter raízes pra aumentar a plantação. Reggae, soul, jazz, blues fizeram parte do movimento. Microfones em guerrilha, microfones em guerrilha, microfones em combate pra melhorar nossas vidas. Agora até o diabo teme a nova rebelião. A nação hip hop ganha novos irmãos. Até há pouco vocês não nos conheciam. Agora pode crer, vocês já conhecem. Atitude que domina, ativando a bomba rap.